Okay, descend to 2,000 feet and approve the ILS runway 10 and descend. Afirmativa, ILS CX2110. We call Argentina 1901 there. T3170, os últimos 1000 metros da pista é impraticável, à esquerda uma viatura para balizar e à direita após taxi Foxtrot. T3170. Mantenho 060. 60, quando 592. 398, mantenha-se antes da Juliette. Mantenha-se da Juliette, tá 3398. Zona 70, sala 31, tiver à direita, Alfa, chamei a Juliette. Alfa da Juliette, 317. É a 908, desça para 3 mil pés, velocidade 1.80 nós, autorizado ILFT, posso estabilizar. Positivo, reduzindo a 1.80 nós. 3 mil pés, 6908. Tá, chegou 1.902, 1.07 a bordo, alternando Campinas, território de 40. Gol 9002, à direita via Índia, chame pronto o ponto de espera da PC10, que é negar 10 no 3. Agora pronto no ponto de espera da 10, gol 9002. Eu tô 3398, Juliette, portão 2. Portão de via Alfa, ingresso Juliette, pátio, portão número 2, instante 3398. Tô 3170, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, instante 3170. Salvador Tower, Argentina 1910. Argentina 1910. Clear to land, runway 10. Wind 280 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, the last 1000 meters. Of runway 10, close it. There is a vehicle on the left side of the runway, and on the other side, there is taxiway Foxtrot. Okay, roger, Argentina 1910. Vila 592 está efetuando desvio? Pequeno desvio à direita, pequeno desvio. Está na frente do carro. Chegou no 592, pequeno desvio, agora está voando etapa. Gente. Estabilizou o número 2608. Azul 6908, chame T em Salvador, na frequência 098, decimal 95. Obrigado, boa noite a todos. Andrei Limongo, 1-1-2-0-4-0. Isso, com número 2. Azul 6908, ciente, agora de pista livre. Gol 1-1-2-0, formação de alta. Gol 1-1-2-0, dando tinha chegada bom, desça e mantém a 4 mil pés, o ajuste é 1-0-1-3. Desce na ponte. 4 mil pés, 1-0-1-3, gol 1-1-2-0. Desça para 2 mil pés, o ajuste chama 093, autorizado do LSFT, reposto estabilizado. 2 mil chama estabilizado no 592. 28 agora de cópia. 3. Passeio 2228 agora de cópia. Continua 910 on the Golden 36, locate on taxiway Foxtrot, and it is frequency. Taxi via Foxtrot, take it please. Maintain tower frequency via Alpha Juliet 811. Alpha Juliet 811 and maintain this frequency at 1910. Bom dia. Sul 6908, autorizado pistão no zero, vento 280 graus, 039. 3 Sul 6908. Sul 6908, últimos 1000 metros da pista impraticáveis, à esquerda uma viatura rivalizar e à direita está com Foxtrot. Ciente, obrigado pela informação. Igual 9003, boa noite, bom dia. 03, bom dia, número 2. Ok. Azul 6908, Salas 38, libera a direita, Alfa Juliet, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3, Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3, Lima, obrigado. Salas 003, Taxente, interrupção da pista? Atemo, os últimos 1000 metros. Salas 003, pouso autorizado, pistão no zero, vento 290 graus, 039. Repouso 10, bom, 9003. Confirma só a posição pro 6908 novamente, por gentileza. 3, Lima. 3, Lima, obrigado. Estabilizado, IRS. 592, chame torre na frequência 18095. 1895, boa. Sala Miane Manteiro, gol 9002. Afirma, Miane Manteiro, pista 90, gol 9002. Lima tem. Salvador, boa noite, bom dia, gol 592, estabilizado. Bolo 592, continue a aproximação, informa o tráfego da companhia ingressando para decolagem, pistão no zero. Ok, 592 reduzindo. O Bolo 592, os últimos 1000 metros da pista no zero impraticáveis, à esquerda tem uma viatura e à direita após o taxi Foxtrot. Sente, obrigado, Bolo 592. Bolo 9003, Palos 41, direita 219, corrigindo. Direita, Alfa Kilo Pátio 3, 1, Romeu, posição. Vamos lá, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 1, Romeu, isso? Afirmo. Perfeito. Gol 9002, decolagem autorizada, pistão 90, vento 290 graus, 049. 9002. bom dia, Gol 9004, posição 8, ciente da informação Delta, solicita autorização para Guarulhos. 9004, aguarde cópia. Aguardando, Gol 9004. Salvador, bom dia, Gol 92. Autorização para Recife. Teste da informação Delta. Sente, aguardo, Gol 92. 92, Ana, ponte 9. Bono 592, pouso autorizado, pistão na 0, 2, 9, 0 graus, 0, 4, 9. Autorizado, pouso 592. Bono 9002, decolou 43, controle Salvador, 1208. 1208, Gol 9002. Passarelo 2228, tendo aguardo autorização. Gente, aguarde só 30 segundos para andar pousando. Oi, Gol 9003. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, Gol 9002. Cruza 1500 pés na Arbo 1. Tenente, onde um cabe aqui? Ok, gente. 4-1-2-3-6-0 na saída da Arbo 1. Arbo 1, Gol 9003. Bola 592, solo 44, libera direito via Alfa, chamamento da Juliette. Direito Alfa, Juliette, Alfa. Passaria 2222 está ciente das condições de vitória da conquista? 2228, o último metal aberto. Ok, ciente. Passaria 2228, vitória da conquista, 1180, direto Elefa, curva direita, arbor 1, transição Elefa, transponder 5521. Ciente, passaria 2228, prioridade de voo 0 conquista. Direto elétrico. Você fala que a pista do zero direita, agora 1 elétrico. 5221 código. Controle 3-0. É 5221 no código, corrige, confirma só o nível. 180. Nível transponder? 5221. Correto, chame pronto. Bono 004, cópia. 9004, prossiga. Bono 004, Guarulhos 340, Vapers 110. Curva direita, salvo 1, transição Motiva, transponder 5247. É, podia só confirmar, é salvo? Salvo, Sierra Alfa, November, Victor, Oscar 1. Ok, 340 para Guarulhos, com curva direita após, na Sierra Alfa, November, Victor, Oscar 1, transição Motiva, e 5247 é o transponder. Chame pronto, pushback. Controle? Gol 192. Gol 192, Recife 370, Operzulu 17, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, transponder 5252. 370, Operzulu 17, curva esquerda, Puca, Aracaju 5252. Gol 192. Confirmando, só confirmando é Puca, Jama, Aracaju. Puca, Jama. Correto, chame pronto. Chamada. O parceiro 2228 Sol. Prossiga. Vai informar que o seu Francisco diz pra gente que tá 800 de teto com 8 mil de visibilidade. Tá, né, como que é isso? Saído 2228 para o pushback. Exato, passei 2228, chame tá aqui. Bola 592, mantém antes da Gillette. Minha posição prevista ao portão 08 está ocupado pelo nome da companhia. Mantenho, 592. Esse gol 1120. Gol 1120, complete final electric flash, minha torre, frequência 118.95. 1895, gol 1120. Salvador, voa 1120. Voa 1120, pouso autorizado de zona 0, vento 270 graus, 03 nós, últimos 1000 metros da pista impraticáveis. À esquerda uma viatura globalizar e à direita após o ataque Foxtrot. Ciente, teve pouso na pista 1-0, ciente dos últimos 1000 metros, ciente da viatura à esquerda, Foxtrot pela direita, 1120. Passarelo 2228 para o táxi, sinal POB 50, autonomia de 5 horas, alternativa Salvador. Passarelo 2228, passarelo táxi, a parte principal, taxa Índia, ponto de espera da pista 10, chame pronto, que negar 10 no 13. Passarelo 2228, ciência, chame 0 no 13, táxi, a parte principal Índia, ponto de espera 1895. 1592, saia. 1592, após o passaredo que está no través do 05 agora, ingresso portão 04. Cono 120, sala 52, libera direita. Via Alfa, mantém a posição de São Juliette. Livra a direita, segue via Alfa, mantém a São Juliette. 120. Passaria do 2228, próximo com o estar a cabeceira no zero pronto. Passaria 2222, alinhado decolar, fica no zero autorizado, 280 grau, 039. Liga alinhado decolar, passaria do 2222. Passaria 2228, decolou 55, controle Salvador 1208. Controle 1208, passaria 2228. Sou Juliette, eu vou 1208. Ciente, mantém a posição de São Juliette, eu previsto portão 8, era o nome da companhia está ocupando o portão. Ciente, eu mantenho a posição. Instrução para nível de voo 1180, saída Argo 1. Após 2000 pés, voo Alessa. Passaria 2228, sim, sem restrição para 80, Arboruno 2000, Guaré. Patrulha Passarido solicita vana para 3235, aproximadamente 10 milhas de informações. Passarido 2228, autorizado desvio após o desvio Alefa. Valeu, viu, Alefa, Passarido. Voo 192 autorizado, pushback. Tem condições de puxar, deixar a entrada do 9 livre? Tem condições sim. Vai puxar, deixar a entrada do 9 livre, chamar na porta do táxi o 1192. Sim, te agradeço. Voo 120, ingresso Juliette, previsto portão 9, a aeronave da companhia está puxando e vai deixar a entrada do 9 livre. 7, segue no táxi, para a posição 9 e aguarda no posto da aeronave. Dois, bom dia, senhor em identificação. Voa na proa de Bomed para intercetar a chegada Bomed 1, desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. Descer para 4 mil pés, no 013, modo Bomed, Bomed 1 para pista 190. Em condições de voadura, são autorizados. Contrato que decola na saída Arbo 1. Sente na escuta, obrigado pela gentileza, muito bem. Salvador, Uno 92, Pastor Sanches, com 1-3 a bordo, 3 horas e 50, pela meia alternativa, Primaré, Maceió. Uno 92, via Pátio Cristóvão, Texto Índia, contra a espera do pista no 0, Janitrão, porque é legal no 0 no 3. E ajuste padrão, parte principal Índia, chamada pode esperar próprio o 1192. Teste do separador 2010, o ajuste no 013, autorizado a finalizar a sexo e responsabilizado. Gol no 812. 2013, autorizado a X-ray, chamando a sinal 1812. Trevo 2228, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 1288, 1260. 192, decolar 209, controle Salvador 120 da Sinal. 208, Gol 192. Salvador, Gol 192. Gol 1192, contato radar via da PUCA, suba para nível de voo 370. A PUCA 370, 1192. Salvador, o voo no 009004, na posição 8, solicita pushback e acionamento. Voo no 004, autorizado push, contrário. Autorizado push e chamará para o táxi, voo no 004. Salvador, bom dia, Alta 3520. 3520, bom dia, Torre. 390, João Pessoa, assistente da Eco. Tenho 370, aceito ou aguardo a coordenação? Copia. 3520, João Pessoa, autorizado, via PZ17, Recife, Costa Direto, nível 370, sai da PUCA, transição Aracaju. Primeira curva esquerda, transponda 5261. 370, via no plano de Lua, na 7TR, Recife direto, PUCA, Aracaju, decola, 210, curva esquerda, 5261, é o transponde, o controle, confirma? Controle 120, décima 8, é porta puxa, 3520. 208, 3520. X-Ray, Gol 1812, complete final da X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador 1895, 182, até já. Salvador, bom dia, Gol 1812, GLS X-Ray 190. Gol 1812, bom dia, tráfego avistado. Pista no 028, praticável nos últimos 1000 metros. Referência a Fox à direita e uma viatura da infraero à esquerda. Autorizado pouso, pista no 0, vento calmo. Autorizado pouso na 10, com os últimos 1000 metros indisponíveis. O Gol 1812, a iluminação permanece inteira, né? Os 3000. Afirma, a iluminação tá, permanece inteira. Ok, obrigado. Gol 1812, vem pouso 1-0 com os últimos mil praticados. Salvador, tá 3520, posição número 5, push back na mesa. 3520, aguardo. Aguardando. 1192, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterre 126.85. 2545, 1192, obrigado. 9004, pronto para o táxi, 170 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 minutos. 1904, autorizado táxi, Índia, porta Ponte Verdão no 0, pronto, aqui legal no 0 no 3. Ciente, táxi Índia, no ponto de espera. Torre 118-3 com 1013, vou 9004. Torre nessa mesma frequência, 1895. Ciente, corrigindo, frequência 18-95 e 1013 no ajuste, com 9004. Torre Gol 9000, formação Eco, a gente leva a prestação receita. Gol 9000, preparado para sair da PUC, transição na Caju, aguarda a conta. PUC, transição na Caju, aguarda, 9000, aguarda. Salvador, tá 3520. 3520, qual é o solo? Que banho da Gol, reta guarda, 3-0 pro Sportax. Faz passagem do tráfego da Gol, 3-0 pro Sportax, na minha coração, aquele solo, tá 3520. Solas no mesmo, para a direita, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Direita, Alfa, reporta antes da Juliette, 8-1-2. Só uma pista molhada, vê. Entendido, pista molhada. Prado, Gol no 8 no 2. Olha, bom dia. Confirma na... No, até onde livrou a pista, chove? Não, não é, no toque chovia, no, após não. Seja. Torre Salvador, Gol no 004, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Gol no 004, autorizado. Aliás, decola pista no 0, vento variável, 02 nós. Últimos 1000 metros fechados. Livre decolagem da pista 1-0, Gol 9004. Gol 9000, pronto, cópia. Errou. Gol 9000, autorizado Recife, via Pesulu no 7, nível 370. Saída PUC, transição Aracaju. Primeira curva esquerda, transponda 5245. Conforme 370, Recife, Pesulo 17, Pucaracaju, esquerda, 5245, Gol 9000. Gol 9000, volta puxa. Reportaremos, obrigado. posso dar a Juliette no 1812? 1812 a tentar puxando até 743. Quantos lados ela puxa? 743 autorizado, Juliette, portão 08. Atento, aeronave tentando puxa, autorizado, posição 08, voo 1812. Decolados 20, controle Salvador, 120, aproximou 8. 308, obrigado, boa noite. Good evening, Argentina, 1911. Argentina 1911, good evening, stand by to call. Okay, standing by, and sir, I have to ask you a question about the runway, the takeoff runway. My runway is 10, the last 1000 meters is closed. The runway avail that is not available are the last 1000 meters of runway 10. Affirmative. Okay, thank you. Posso estar a posição 0 pronto? 3520 autorizado, alinhar e decolar, posição 0, 270 graus, 04 mais. Autorizado, alinhar e decolar, posição 0, posição 3520. está autorizado a decolar 350, está 350? Sim, 350. Autorizado a decolar 350.